Álbum de Família. Todas as semanas, reunião obrigatória com os álbuns que fizeram a história e o futuro do rock em 33 rotações. De Elvis a Costello, de Cobain a Capranos, toda a família presente. Uma hora, um álbum. Quartas, das 2 às 3. E domingos, a partir do meio-dia. Álbum de Família. Na semana em que a reunião dos Ornatos Violeta passa pelo Coliseu do Porto, depois das noites igualmente esgotadas em Lisboa, a Radar aproveita e recupera o primeiro álbum da banda, Cão, de 1997. Há alguns anos, o programa Álbum de Família passou na íntegra o segundo disco do grupo portuense, O Monstro Precisa de Amigos, e na altura ainda se estava longe sequer da possibilidade dos Ornatos se voltarem a reunir, nem que fosse para um concerto. Cada um dos elementos estava envolvido nos seus próprios projetos e os Ornatos Violeta eram, de facto, algo importante das suas vidas, mas um capítulo fechado. Aliás, a banda terminou para preservar a amizade dos 5 músicos. Contudo, em fevereiro deste ano de 2012, quase uma década depois de terem terminado, os Ornatos Violeta anunciaram 2 concertos, um em Lisboa e outro no Porto. Pouco depois foram também confirmados para Paredes de Coura. E a imensa procura de bilhetes levou a banda a ter de anunciar mais datas, o que de facto aconteceu tanto em Lisboa como no Porto, mas também nos Açores. Este momento de celebração deve-se essencialmente a 2 discos editados em 1997 e 1999. E se O Monstro Precisa de Amigos já conheceu um programa inteiramente dedicado às suas músicas, agora é a vez de Cão, o álbum de estreia dos Ornatos. Saiu 6 anos após a fundação da banda, ou seja, tempo suficiente para os músicos crescerem enquanto compositores. Em Cão, apresentam uma banda mais adulta daquela que, por exemplo, participou no concurso do Rock Rendezvous em 1994. Fazem uma mistura de funk, rock, pop e punk e contam em 2 músicas com a participação da voz de Manuel Azevedo dos Clã. O álbum tem produção de Mário Barreiros e reúne 15 músicas, sendo que 5 não ultrapassam o minuto e meio. Já a seguir na Radar o resumo do percurso dos Ornatos Violeta e, claro, todas as canções de Cão para ouvir a partir deste momento. O disco começa com o primeiro single, retirado deste trabalho, Punk Moda Funk, com um piscar de olho ao som dos Red Hot Chili Peppers, depois segue-se Bigamia e também Líbido, com a participação de Manuel Azevedo. Quero mijar, agora quero mijar. Deitar o excesso fora enquanto peço para tirar mais um. E agora vou diretamente ao fundo e sinto assim a dor do mundo pelo que eu sou. Sharon Stone tem um olhar igual àquela dama. Fora da minha razão será sempre tudo igual a coisas que eu vejo e nunca dá para dar a volta. Mas segue o seu percurso normal. Once smile, samada, boa mama, cabo chama. Adoro a cara dela, quero tê-la numa cama. Quero mijar, agora quero mijar. E o punk moda funk um dia vai voltar. Sinto tão bom de amar. Se em meu beijo tudo que eu dei, agora temo por ti. Meu beijo tudo que eu dei. Quero ver a lua a ver-me andar, a ver-me a cantar. Não tem de haver só o lado bom e o mau. O lado fora da hora, quando a noite é para demora, é só lutar. Eu sei que é mau de encaixar, eu sei, mas é só lutar. É difícil entrar na canção, cara. Meu conselho é só dar o sinal, cara. Mas não se eu estou frente, I know you understand me. Tu fez em mim um cavalo. Eu sou tão bom de amar. Se é em meu beijo que eu dei, agora temo por ti. Meu anjo, tudo o que eu dei. Now I know just where you can grab a really big one. You do? Where? Well,

à porta falta sol. Nesta rap todos seguem a praxe, a todos dá-lhes o aguardo a partas. Lá no lume diz a doce dama, o meu amigo não controla a chama. A sua cara foi de quem sacou o jogo. Eu quero deixar claro tudo o que é de mim, só depois de estar em paz eu posso dar. Vou embora, vou embora. Eu tô somos aqui. Em 1991 nascia no Porto uma banda chamada Suores dos Reis. Ricardo era o vocalista, Nuno Prata tocava baixo, Peixe e Manel Cruz estavam nas guitarras e Quinorme na bateria. Ainda no seu tímido início acontece a primeira alteração no grupo. Entra um novo elemento, Elísio Donas, para os teclados e sai o vocalista Ricardo, deixando assim o microfone para um outro elemento da banda. É Manel Cruz que decide ir para a voz principal dos então Suores dos Reis, se bem que quase todos os elementos também cantavam. Quando o grupo assumiu finalmente esta formação, que seria a mesma durante toda a carreira, decidiu também mudar de nome e, diga-se, bem mais apelativo que Suores dos Reis. O nome é dado pelo baterista Quinorme. Um dia pegou no dicionário e, sem querer, foi parar à palavra ornato, sinónimo de ornamento. Esta palavra o músico juntou violeta, sem qualquer razão aparente. De qualquer forma, o nome que tornaria a banda conhecida, Ornatos Violeta, estava dado. O próximo passo seria, naturalmente, sair da garagem. No entanto, daquele momento até à edição do primeiro disco, passaram 6 anos. Pelo meio, desenvolveram muitas músicas e participaram em algumas coletâneas e concursos. Só em 1997 é que se iriam lançar por Portugal com o registro Cão. Na Radar continuamos a recordar este disco incontornável da música portuguesa dos anos 90, agora com Letra S, com o dueto entre Manel Cruz e Manuel Azevedo dos Clã, depois A Dama do Sinal, o segundo single retirado de Cão. Nos próximos minutos vamos ainda escutar mais 2 temas, Um Beijo Igual Mil e O Amor é Isto. Ornatos Violeta, em 1997. Quero ter só algo mais que nada, sou sem companhia. Diz-me quem eu sou, como se eu não fosse. A rua quebra-me, a força negativa. Sorrir não é perigoso. Diz-me quem eu sou, como se monstro da monogamia. E a minha vida parou na letra E. Porque que amanhã já cá não estou. Eu vim dar mais que um beijo igual a mil. Só ter jeito para falar o que é melhor de ouvir. Mas o calor, que é tudo o que é bom, só acontece quando nada é claro. Esconde o que é verdade e cru. Pornografia é vício são, mas fica em Platão. Eu sou o rei masturbador. Eu sou um cético a falar, mas se a falar de amor, eu julgo ter razão. Ser da terra dependente é o dilema da semente. Contrariar não é coerente. Dona Aranha, como ao seu marido. Dona Aranha, não jane o seu marido. Dona Aranha, não come como ao seu marido. Dona Aranha, nada disto faz sentido. Toda a gente diz, toda a gente quer, mas querendo ou não, ninguém dá a mão e todos querem abrir. prisão de uma mulher. É tudo fruto da nossa natureza. E quem não é a sua negação? O diabo chegou e humildemente a Deus falou: não somos Eva nem Adão. O amor é isto, o amor é isto e nada mais. Nada mais, nada mais, nada mais, nada mais, nada mais, nada mais, nada mais, nada mais, nada mais, nada mais, nada mais, nada mais, nada mais, nada mais. A brincadeira de cinco amigos do Porto começou a ganhar contornos mais sérios e pouco os Ornatos Violeta lá iam conseguindo sair da garagem. Em 1994, e já depois de vários concertos na sua cidade, o grupo aproveita uma oportunidade única de tocar fora de Portugal a propósito de um festival de intercâmbio cultural no Encontro Internacional de Jovens Criadores de Música. Os Ornatos acabam assim por atuar em França. É no mesmo ano que participam também no último concurso do Rock Rendezvous, exatamente 10 anos depois da primeira edição. Os vencedores nesse ano foram os Drowning Men. Já os Ornatos levaram para casa o prémio de originalidade, o mesmo alcançado pelos Pop Del Arte, por exemplo, no segundo ano do Rock Rendezvous. Esta participação é, claro, o primeiro grande momento de visibilidade à escala nacional, até porque o concurso foi transmitido pela RTP. Um ano depois, os Ornatos participam na coletânea Frisson, de 1995, um disco com o objetivo de revelar novos talentos. Os Ornatos participaram com os temas TV, Gente em Pó e Madame Banho. A sucessão de concertos no Porto, o Rock Rendezvous e outras coletâneas para que foram convidados, como Ritual 1, Musi Magazine ou República das Bananas, deram aos Ornatos Violeta o destaque necessário para serem contactados por uma grande gravadora. Assim sendo, o grupo agarrou a oportunidade e conjuga toda a sua força criativa para fazer nascer, com grande carga emocional e com grande noção de emergência, as 15 músicas que estamos hoje a ouvir. Regresso, por isso, a Cão, o álbum de família desta semana. Na Radar, Homens de Princípios. À frente, o terceiro single retirado do disco, Mata-me Outra Vez. E depois vamos ouvir também Um Crime à Minha Porta e Débil Mental. Hey! Tenho já um provocador que não me deixa, só que passei a carne em torno da moral. Mas na vontade tão que nego a devoção, dou toda a magia, todo o meu sal. Mas exato sendo tudo uma salada, na mesma veia corre amor e vontade. Se não há carne, coração não come nada. Pensa que é puro, não tenho de onde pensar. Só faz sentido tudo ser assim. Não sei, viver que tudo tem o mesmo fim. Se não me atrai uma forma de sentir só, pior que o bicho cão e o bode preto. E se eu quero alguém, pago a mesma conta, só que me fede, venha doçura. Aquele macho prima pela fala mansa, cuidado firme, seu novo à fé. Quem fala branco, anda preto sob a língua e sente suja. Não tenho de onde pensar, só faz sentido tudo ser assim.

alguém. E foi assim que eu matei por bem. As razões não há razões. É que eu não tenho mais amor para dar a ninguém. Quero não amar para não cair. Não vou dar e não vou ter a mesma forma de estar. Tudo bem, vai durar um dia. Faço agora tudo o que eu fizer. Quero estar, voar e só contigo. Mas só enquanto eu quiser. Sobre esta forma de amar. Faz uma forma de estar. Vim da rua de matar alguém. Agora espero o sol, agora espero só. Quem não dá para ter, quem não dá para dar um brilho ao ego e ter assim o cheiro do que um dia seria o nosso dia. Daquilo que eu faria. Agora sinto a dor, agora sinto a dor. Por quem matei, por ter feito amor, qual dor. Eu só faço o que eu quero. Eu não penso em ninguém. Meu nome é partir e voltar. E tudo foi bem. Sou esta forma de amar. Vai uma forma de estar. Sou esta forma de amar. Vai uma forma de estar. Pela mão da minha culpa, tenho a força para ser mais forte e roubo-te a desculpa. És a preocupação com uma qualquer situação anormal. Até que o fim ser igual para nós. E estar nas nossas mãos, o evitar simples da dor. E qualquer dia me traz até mim. Qual a minha culpa? Qual a sentença? Da lição não tiro nada. Mas que o crime só compensa se eu matar logo pela madrugada. Sobre esta forma de amar, faz uma forma de estar. Isso é virar um homem que eu não sou. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Em teu olhar serei pai do teu prazer até ao dia em que o amor for para nós a última fatia. Se o tal é difícil e a vem top, só nos resta a nós os dois a hemorragia. Por esta forma de amar. Parecem de um pijama. Da próxima vez eu saio como entrei na cama. Vou negar. se a dita vê te fala caro e faz pensar que eu sou vulgar. Eu sou, só não aguento aquela nega tanta prole, sai do só o ar e nem o ar é puro. Hipocrisia é mal que eu não suporto, melhor até que eu não pensar. Mas a verdade é que eu não sofro pelo mal, mas pelo meu bem. Certas coisas em que eu não pensei. Se o meu destino é negro, claro, quem vai dizer nada muda nada. Tudo o que eu pensei fazer, o mundo não é nada, nada a minha beira. Se tudo o que eu acredito já não está preso à cadeira, e tudo o que eu faço é pensando em mim. No fundo eu sei que toda a gente acaba sendo assim. Diz meu mal, coisa fora do normal. Procuras água no deserto. É dar-lhe um fim. Meu bem, dói ou não? Não eras tu contra a traição. Quem evitou por fim o mal não foi a pura, mas o débil mental. Só me agrada ser quem quero, longe de uma falsa situação. Só me agrada ser quem quero. É em 1997 que sai uma das mais brilhantes estreias do rock português e em português, o álbum Cão, dos Ornatos Violeta. Tem produção de Mário Barreiros e das 15 faixas foram extraídos 3 singles de promoção: Punk Moda Funk, A Dama do Sinal e Mata-me Outra Vez. Com este primeiro registro, que revelou a um público mais vasto a criatividade dos Ornatos Violeta e as letras e voz de Manel Cruz, a banda também escreveu o nome no boom musical instalado no Porto. O fenómeno regional deu voz a bandas como Clã, Blind Zero, Três Tristes Tigres ou Zen, entre outras. Este boom foi decisivo para o revitalizar da música nacional de um rock mais alternativo à base de guitarras, seja em português ou em inglês. A conjugação de estilos dos Ornatos Violeta no álbum de estreia foi um ponto determinante para o sucesso e visibilidade que o grupo alcançou logo com este primeiro trabalho, mesmo que tenha impressionado algumas rádios mais conservadoras da época, que se recusaram a tocar punk moda funk devido à letra, em especial à primeira frase: quero mijar, agora quero mijar. De qualquer forma, ultrapassado esse choque inicial, punk moda funk acabou mesmo a passar com alguma insistência nas rádios nacionais. O impacto do álbum Cão sentiu-se imediatamente. Por um lado, a crítica rendia-se ao talento dos 5 Amigos do Porto e, por exemplo, o jornal Blitz, na sua cerimónia que condecorava os melhores do ano na área da música. Os Ornatos venceram o prémio Banda Revelação do Ano em 1997. Nessa mesma altura, os Ornatos são convidados pelos Chutes e Pontapés a fazer as primeiras partes de uma série de concertos, incluindo o espetáculo do Coliseu de Lisboa. Com os Ornatos Violeta tão lançados no panorama nacional, começava então a surgir uma enorme expectativa em relação ao disco seguinte. E o tão difícil segundo trabalho surgiu pouco depois, em 1999, e foi recebido calorosamente pelo público e pela crítica. O Monstro Precisa de Amigos transformou-se rapidamente num dos grandes clássicos da música nacional, o cristalizar perfeito da criatividade dos músicos dos Ornatos e onde a voz e a escrita de Manel Cruz amadurece completamente. A banda esteve ainda a preparar um terceiro disco, mas tal não chegou a ser editado. Tinha como título provisório Monte Elvis. O grupo terminou em 2002. E nestes últimos 10 anos, os vários músicos distribuíram-se por uma série de projetos, como, por exemplo, os Pluto, com Manel Cruz e Peixe, ou mais recentemente Foz Foz Bandido, também de Manel Cruz, que nos últimos meses se dedicou ainda aos Supernada. Nuno Prata lançou-se a solo, enquanto Elísio Donas chegou a integrar os Perfume, que abandonaria em 2008. O baterista Quinorme esteve ligado a bandas como Matatu Patron e Plus Ultra. Os Ornatos Violeta estão neste momento a celebrar, em comunhão com os fãs, os velhos e os novos que nunca os viram ao vivo. Os concertos do Porto serão os últimos desta reunião e depois os 5 Amigos que começaram esta aventura em 1991 voltam a separar-se em termos musicais, com cada um a seguir novos rumos. A música dos Ornatos permanece para sempre na memória coletiva dos portugueses, mas mais importante que isso, permanece a amizade destes 5 músicos que nos deram 2 dos mais brilhantes álbuns nacionais, incluindo aquele que estamos hoje a ouvir. Cão termina com 4 músicas de rajada que não passam o minuto e meio. Esfera, Chuva, também Letra S2 e Raquel. Os Ornatos Violeta em 1997. Até para a semana. Thank you. quer que eu mate agora. Eu mesmo nunca sei. Eu posso dar o mundo. Tal fosse um copo grande, embora sem o fundo. Eu não entendo, mas amo quem tu és. E que assim sendo, padeço a teus pés. Matei o monstro da monogamia. E a minha vida parou na letra S. Tá a gravar? Quem diria que um dia... Desculpa lá, vou começar outra vez. Quem diria que um dia... Esquece-me sempre do segundo acorde, mas isto agora vai. Quem diria que um dia voltava a ver Raquel? Fiquei parado e pouco lhe falei. Há quanto tempo não te via? Julguei até já ter estancado a hemorragia. Mas ao que eu vejo o tempo não passou. Como era bom contar-te o que eu sentia. Mas vejo que a conversa vai ficar para outro dia. Por ora só me sai Raquel. Com os álbuns que fizeram a história e o futuro do rock em 33 rotações. De Elvis a Costello, de Cobain a Capranos, toda a família presente. Uma hora, um álbum. Quartas das 2 às 3 e domingos a partir do meio-dia. Álbum de família.